Declaro aberta a sessão ordinária do dia 21 de setembro de 2010. Solicito ao vereador Adir para fazer a leitura do texto bíblico. Que vossa caridade não seja fingida. Aborrecei o mal, apegai-vos solidariamente ao bem, amai-vos mutuamente com afeição terna e fraternal. Adiantai-vos em honrar uns aos outros. Romanos 12, 9 a 10. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão ordinária do dia 14 de nove de 2010. Ata número 29. Ata da segunda sessão legislativa ordinária do primeiro período do biênio 2009-2010, da legislatura 2009-2012. 29ª sessão plenária, ao 14º dia do mês de setembro de 2010, às 19h15, sob a direção do vereador presidente João Adival Aramone, e secretariada pela vereadora Olga Stoski, primeira secretária, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Pitanga com a presença dos seguintes vereadores: João Dival Aramone, presidente; Antônio Adir de Lara; Edilson Vargas, presidente; Adelio Castilho Maldani; Anjo Américo Branco Chimim; Aguinaldo Vujanque de Jesus; e ausente os vereadores Dirceu Agostinho Bassano, segundo secretário, e Fabrício Duarte Lóvica. Havendo um número legal, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Solicitou a leitura do texto bíblico e a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. O senhor presidente anunciou o expediente de mesa, ofício do Executivo, ofício número 315, de 2010, em resposta parcial ao pedido de informação número 8, de 2010, de autoria do vereador Américo Branco Chemin. Ofício número 318, de 2010, em resposta ao pedido de informação número 9, de 2010, de autoria do vereador Américo Branco Chemin. Ofício número 319/2010, em resposta ao pedido de informação número 10/2010, da autoria do vereador Anjo Américo Branco Chemin. Da Secretaria Municipal de Saúde, ofício 157/2010, em resposta à indicação número 157/2010, de autoria do vereador Anjo Américo Branco Chemin, matéria do Executivo. Projeto de lei complementar número 9/2010, concede remissão de crédito tributário da taxa de combate ao incêndio na forma de específica matéria legislativa requerimentos. Número 168/2010, do vereador Adelio Castilho Maldani, requerendo o envio ao ofício executivo municipal solicitando reparos no calçamento e no bueiro que liga Pitanga a Rio do Meio. Número 169/2010, do vereador Adelio Castilho Maldani Carijó, requerendo o envio do ofício executivo municipal solicitando a troca das pranchas da ponte de comunidade de Rio Saudade no acesso à propriedade do senhor Adilson Gestal. O senhor presidente colocou em votação o regime de urgência do projeto de lei complementar número 9/2010, que foi aprovado em... Em seguida, colocou-se em votação o pedido de prorrogação do Executivo Municipal, através do ofício número 315/2010, por mais 15 dias, que também foi aprovado. Comunicou que o projeto de lei 33/2010 foi arquivado em virtude da desnecessidade de autorização legislativa para o regime de servidão. Após deferir os requerimentos, encaminhou projetos para as comissões, seu parecer, e anunciou expediente plenário. Sendo usado pelo vereador Adelio Castilho Madano, teceu comentário dos seus requerimentos, comentou da proximidade das eleições e da necessidade de buscar votos para os deputados estaduais e federais. Em seguida, o senhor presidente anunciou a ordem do dia, votação única do projeto de lei ordinário número 36/2010, abre crédito adicional especial no orçamento do município de Pitanga para o exercício financeiro de 2010. Altera as leis número 1522/2009, plano E 1523/2009 da Lei de Diretrizes Orçamentárias e das outras providências. Aprovado em Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 7/2010, altera a lei complementar número 6/2007, lei da edificação e da outras providências. Aprovado em primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 8/2010, instituiu o Estatuto Municipal Micro e da Pequena Empresa, introduz dispositivos específicos do Código Tributário Municipal e das outras providências. Aprovado, senhor presidente, anunciou o pequeno expediente de explicações pessoais, sendo utilizado pelos vereadores Adir, Meco, Guinaldo e Dilson Vaz, nada mais havendo para ser tratado nesta sessão. O presidente da Câmara, vereador João Odival Aramone, declarou encerrados seus trabalhos às 20 horas e 12 minutos, determinando a lavratura desta ata que vai assinada por ele pela primeira secretária, vereadora Olga Stoski, plenário vereador Nestor Orodensky, Câmara Municipal de Pitanga, Estado do Paraná, 14 de setembro de 2010, terça-feira, convocou outra sessão para hora e dia regimentais. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 37/2010 altera dispositivos da Lei Municipal número 1157 28 de setembro de 2003 das outras providências. Correspondência recebida. Convite para participar de culto em ação de graças pela passagem do aniversário do Padre Miguel José da Silva, que se realizará no dia 26 de setembro de 2010, às 19 horas, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Do Ministério da Educação, comunicamos e informamos a liberação de recursos financeiros para o município para garantir a execução do programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento e de Educação das seguintes entidades. APM da Escola Municipal Afonso Camargo, da Escola Municipal Carlota Berardi, Escola Municipal José Bittencourt, da Escola Municipal Reinaldo Petreschi, da Escola Municipal Santa Regina, da Escola Municipal Vice-Presidente Euclides Gomes da Silva, Escola José de Anchieta, da Escola René Rocha, da Escola Rural Municipal Anjo Seguro, da Escola Rural Municipal Elno Pereira, da Escola Rural Municipal Imperatriz Leopoldina, da Escola Rural Municipal Mascarenhas de Moraes, da Escola Rural Municipal Ney Braga, da Escola Rural Municipal Sagrada Família, da Escola Rural Municipal Judas Tadeu, da Escola Rui Barbosa, Escola Caramuru e da Caixa Econômica Federal, Superintendência Regional Noroeste de Prano, Paraná, Ofício Eletrônico, Caixa 4143-2010, Governo informando a liberação do recurso do Orçamento Geral da União através do contrato número 03-31072-68, destinado à aquisição de patrulha mecanizada. Da Caixa Econômica Federal, Superintendência Regional Noroeste do Paraná, Ofício Eletrônico Caixa 4144-2010, informando a liberação de recursos do Orçamento Geral da União através do contrato número 03-31066-88, destinado à aquisição de escavadeiras. Do Hospital São Vicente de Paulo, ofício 062-2010, encaminhando o relatório da Comissão de Controle Infecção Hospitalar relativo ao mês de agosto de 2010. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura do expediente. Matéria da ordem do dia. Em primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 7/2010, altera a lei complementar número 6/2007, lei de edificações e das outras providências. Em segunda discussão e votação, projeto de lei complementar número 8/2010, instituiu o Estatuto Municipal Micro e da Pequena Empresa, introduz dispositivos específicos do Código Tributário Municipal e das outras providências. Em discussão e votação, projeto de lei complementar número 9/2010, concede remissão de crédito tributário. Solicito, senhor secretário, que faça leitura do expediente. Não. Ele já está na hora do dia? Encaminho os projetos para as comissões. Passando para o presidente do plenário. Está livre a palavra para o vereador que quiser fazer uso. Está livre o uso da palavra, senhor vereador. Peço a palavra, presidente. Como você diz. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora Olga, imprensa escrita, falada, as rádios Pitanga, Rádio Poema, os nossos munícipes que nos acompanham nesta noite. É realmente... Nós estamos aqui hoje bastante alegres com os acontecimentos políticos que vêm acontecendo. O nosso candidato ao governo do Estado, Osmar Dias, vem colocando seu plano de governo à nossa população paranaense e tem, pelos mesmos, uma boa receptividade. Com isso, ele vem ganhando a confiança, conforme já ganhou como senador, vem ganhando agora para o governo do Estado. E também, aqui a nível de município, certamente o líder do governo também trará essa notícia, conforme o prefeito já anunciou. Mas o prefeito municipal também está apoiando a candidatura do Osmar Fernandes Dias. Eu, ano passado, até mandei um projeto ao deputado Moacir Michelito, solicitando que fosse incluído verbas da União que fosse destinada aqui ao nosso município. E após receber o seu comunicado do gabinete, que foi atendido, ele destinou aqui R$ 126.750 para aquisição da patrulha mecanizada, que será destinada à associação do quarteirão Aparecida. Logicamente, com uma contrapartida do município de Pitanga de R$ 11.250, correspondente a 8% do valor do investimento. Então, temos o ofício que veio também encaminhado ao presidente dessa casa, o senhor João Edival Aramone, referente à celebração do contrato com a Caixa Econômica Federal e o nosso município. Então, nós ficamos, em particular, eu fico contente que será mais um meio que os nossos produtores, pequenos produtores, terão para permanecer nas suas propriedades rurais. Lembrando que estamos no mês de setembro também, e todo produtor rural tem que fazer a sua declaração do Imposto Territorial Rural. Então, o prazo final será até o dia 30 de setembro. Nós pedimos que os nossos contribuintes não deixem para os últimos dias, para que não haja um congestionamento. Lembrando que o Sindicato Rural também está prestando esse serviço aos associados e também aos outros agricultores. E já trabalhamos com em torno de 1.800 declarações entregues via internet e que o produtor sai com o comprovante após a devida entrega. Então é um mês bastante trabalhoso, um mês que é bastante corrido, mas que nós temos que fazer esse trabalho. principalmente nós que também estamos envolvidos nessa questão política e estamos também visitando algumas comunidades no final de semana. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Está livre da palavra. Peço a palavra. Concedido, senhor. Senhor presidente, vereadores, amigos aqui presentes, ex-vereador Nets, eu pela primeira vez até fui atendido, vereador Carejó. Pela primeira vez na administração Zampieri fui atendido num ofício, ou melhor, numa indicação que fiz. No dia 16 de agosto de 2010, nós sabemos que agora, sabendo do tempo eleitoral, a Chacrinha, lá de Curitiba, que faz um ótimo atendimento, não só aqui para Pitanga, para muitos outros municípios, e só temos que agradecer este apoio, eu fiz uma indicação, sugerindo ao Executivo Municipal que verifique a possibilidade de oferecer apoio aos pacientes que fazem tratamento em Curitiba, através de um local onde possam pernoitar e satisfazer suas necessidades básicas, como alimentação e higiene pessoal. Este auxílio visa minimizar o desgaste com o deslocamento, zelando para que nossos munícipes tenham um tratamento digno e maior conforto. Eu, em seguida, recebi uma resposta, isto foi dia 9 de setembro, do senhor Valdomiro, dizendo que, em resposta à indicação número 11, apresentado pelo senhor Ângelo, venho através desse informar que a Prefeitura Municipal de Pitanga, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, já oferece apoio aos pacientes que fazem tratamento de oncologia em Curitiba, fornecendo aos mesmos e aos acompanhantes, quando necessário, local para pernoite adequada às condições que os mesmos necessitam, visto que devido ao tratamento muitas vezes estão imunodeprimidos, também contam com alimentação e condições ideais de higiene no local. Além do transporte, o secretário municipal de saúde teve Curitiba e tal, é autorizado pelo prefeito, tá. Interessante. Só que, agora, no dia 10 de setembro, 9 de setembro, o secretário me passou essa informação. Dia 10 de setembro, aviso de licitação, publicação digital número 33/2010, pregão presencial. Objeto: escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de pessoa jurídica para prestar serviço de apoio a pacientes em tratamento de saúde na cidade de Curitiba. O secretário tinha que ter um pouquinho mais de parceria com o executivo, ter mais conhecimento. Dia 9 ele mandou que já está tudo certo, que já tem em Curitiba. Talvez ele venha me dizer que é pacientes de oncologia. Talvez ele venha me dizer isso, mas quando eu fiz a indicação, não era para só esses tipos de pacientes. Abertura das propostas, 9 horas e 1 minuto, às 9h20, no dia 30 de setembro de 2010. O valor, preço máximo, R$ 8.400. Então a gente, até fiquei um pouco mais tranquilo, né, vereador? Quando nós escutamos que é atendido quando se faz uma indicação, mas o secretário foi ver, eu vou até mandar, talvez ele não tenha conhecimento desta publicação, eu vou mandar para a Secretaria de Saúde, para que ele tenha conhecimento que ainda não existe isso em Curitiba. Mas eu só posso agradecer e aguardar. Mais uma vez, no sábado, acho que mais algumas pessoas escutaram, na Rádio Pitanga, pronunciamento do senhor prefeito, juntamente programa do seu Juscelino Veloso, qual, boa noite, está chegando agora aqui. Mais uma vez nervoso. Mais uma vez com as palavras um pouco áspera. Que tem pessoas que quer dar de fiscal, dar uma de fiscal. Da ponte lá, vereador Carijó. Quer dar de fiscal e não conhece nem Pinguela. Até então, a gente até pode até... Boa noite, doutor Rodrigo. A gente pode até entender, mas são palavras muito baixas. São palavras, assim, um tanto quanto meio... vindo da boca de um prefeito. Não falando da pessoa, mas pela posição que está hoje, sem vergonha, vagabundo, algumas coisas mais. Porque a pessoa está fiscalizando. Não pode fiscalizar. Eu acho que não é só nós, vereadores, que devemos fiscalizar. Todas as pessoas que moram lá, no Rio do Meio, têm obrigação de fiscalizar. Mas não. O prefeito não admite. O prefeito não admite de tipo nenhum que alguém fiscalize. Eu acho, porque eu fui lá também. Não sei se mais algum vereador aqui foi. Deixa eu falar, eu também estive lá na ponte, olhando e fiscalizando. Eu também fui. É um de nós dois, então, ou nós dois. Mas acredito que mais pessoas que moram lá no Rio do Meio, que dependem daquela, dessa ponte, que há alguns dias, muitos dias, também estão fiscalizando. E o prefeito... O que que acontece? Qual é o motivo de tantas palavras pesadas? Eu peço aos senhores vereadores que vão até lá e deem uma olhada, que fiscalizem essa ponte ou outras obras que venham na administração. E, de certa forma, nós estamos ajudando. De certa forma, nós estaremos até evitando um problema lá para frente. Mas, sinceridade, a gente fica um pouco triste quando o prefeito de nossa cidade faz um escândalo daquilo que fez. Quando o vereador faz parte do PDT, Adir comentou sobre Osmar Dias, e nós sabemos que mais de 16 prefeitos aderiram à campanha, posso até dizer uma campanha vitoriosa de Osmar Dias. E Rocha Loures, obrigado, vereador. E quantos prefeitos que vieram, demoraram um pouco, mas vieram. Até quero agradecer o prefeito Jean-Pierre, não pelas palavras que disse, no rádio também, mas pela atitude que teve de vir apoiar Osmar Dias. Nós sabemos que Artagão apoia Osmar Dias. Nós sabemos que André Vargas apoia Osmar Dias. Nós sabemos também que Jacob, do PR, apoia Osmar Dias. Como sabemos também que alguns lugares do Paraná, tanto Artagão, como André Vargas, como Jacob, têm uma certa, com alguns candidatos, algumas afinidades com alguns candidatos, ou prefeitos até, e apoiam Beto Rich. Como tem também do PMDB, alguns candidatos que têm em algumas regiões apoio a Beto Rich. Agora, tenho certeza que nós aqui de Ipitanga estamos de braços abertos para que o prefeito venha, para que toda a administração venha junto, porque Ipitanga precisa de governo. Isso prova, mais uma vez, de que ele não estava certo no passado, de que prefeito não precisa de governo. Precisa sim. Precisa muito de governo. Agora eu só quero dizer uma coisa. Da maneira que ele disse, que tem algumas pessoas, fantasmas, Gasparzinho, que não admite que suba no palanque. Poxa, será que ele está pensando em Ipitanga? Será que ele está pensando nas pessoas que querem participar? Ele entrou agora. Ele está entrando nesse trem agora. Não é possível que ele queira sentar do lado do maquinista. Não é possível que ele queira sentar na janelinha. Eu acho que ele vai ter que esperar um pouquinho. Porque há 60 dias atrás, vereador Adir, nós participamos da inauguração do comitê do PDT, Osmar Dias. E quem era do PR que estava lá era o prefeito Laranjal. Eu não vi o prefeito Zampier lá. Eu vi o Cleon lá, presidente do PMDB. Insinuaram, disseram que o PMDB estava indo com o Beto Richa, ótimo candidato. Na inauguração do comitê, até eu mesmo comentei, nós estamos bem servidos de candidato aqui no Paraná. Muito bem servidos. Mas acho que ainda, por enquanto, o nosso candidato aqui para o interior é Osmar Dias. Pelo conhecimento. Pelo conhecimento que tem, não de Ipitanga, porque passar por Ipitanga, até mesmo o Beto Richa passou agora esses dias de helicóptero, 5 minutos, mas passou. Não demorou muito. Mas tem, conhece Ipitanga. Agora, a realidade do que precisa o interior, do que está acontecendo no interior, por enquanto ainda, eu ainda acho que é Osmar Dias. E vamos juntos, se Deus quiser, daqui uns dias, estar com a administração, com as pessoas que fazem parte dessa coligação, PMDB, PR, PT, PTB, PDT, desculpa. Agora, não é justo uma conversa que teve lá em Curitiba com o governador e chegar aqui dizendo que fiz um acerto, ou melhor, alguns critérios que não são todos que vão participar desse comício ou desse palanque. Que cada um trabalha para o seu candidato, cada um tem o seu candidato, a deputada estadual, federal. Faça a sua parte. Governos, nós só temos dois. Por enquanto, Beto Rich e Osmar. Que cada um faça a sua parte. Sem ofensa, sem baixaria, eu tenho certeza que nós vamos estar melhorando a nossa vida aqui de Ipitanga. Obrigado, presidente. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Senhor presidente, demais vereadores, Celino Veloso, diante do repórter da Rádio Ipitanga, doutor Rodrigo, ex-vereador dessa casa, Netes, cunhado do prefeito, me fugiu o nome agora, Jânio Silvestrin. Jânio Silvestrin. Mas é coração, coração de repente sempre é, né? Nossa amiga que também está assistindo a sessão. Ditinho. E a gente está ficando meio velho de longe, já não estou bem conhecendo aquele menino lá no rosto. Olesque, obrigado da presença de vocês. Os vereadores que me antecederam, claro que a política norteia as discussões, os encontros, isso é normal, uma decisão que está vindo aí, se esse domingo ou no outro, domingo já está pertinho a eleição aí, tem de se, já vai ser, tem a decisão nas urnas, e é os destinos do país que está em jogo. E eu confesso que às vezes eu tenho, talvez pela falta minha de conhecimento, eu não consigo entender certas coisas. Que há pouco tempo atrás, as críticas eram constantes dos agricultores no governo Lula. E agora estão defendendo o candidato com apoio Lula. Daí eu fico ali que eu me perco um pouco, sabe? Eu não entendo certos posicionamentos. A parte, vereador. Sim. Não é o candidato que apoia o Lula, é o Lula que apoia o candidato. Eu, quando escuto esse programa, eu vejo os Osmar Dias falar três palavras do Zilino Gil Lula. Então, ele está apoiando o Lula. Então, está apoiando o Lula. Que ele pede o voto para o Lula. E pede que se agarrou com o Lula para ganhar, senão... E tem mais outro, também não ganhou a eleição. Quem está na frente... Ah, não sei se uma pesquisa hoje que eu não sei. Porque eu ando por mato, não sei. Mas 5%, se é que pesquisa vale, só em torno de 300 mil votos. Por aqui é um eu com 10.472. E mais. Lá no interior, o agricultor tá brabo com o tal de Lula e com o tal dos Marias. Meu Deus do céu, como tá queimado com o tal dos Marias. Tem agricultor que gospe fogo até pelas orelhas. De tão queimado que tá com esse senador dos Marias. 16 dias ele falava mal do Lula. 4 anos atrás ele foi em Londrina lá, e nós fomos naquele movimento, eu fui. Eu, juntamente com o vereador Valeque. Praga da soja, praga disso, praga da lavoura. Agora virou melhor. Essa mudança constante, isso que eu quero chamar a atenção. Mas, num dia, de repente, mudou completamente. Me perdoem. Me desculpem. Vereador Adir e vereador Meco. Mas, esses dias, nós vinha aqui e criticava. Porque o trigo não tinha preço. Que estava, não tinha nem mercado. E de repente agora, tudo beleza. Mil maravilha. E é verdade que o Carijó falava aqui ou não é verdade? Vereador Aguinaldo. Meu Deus do céu. Que mudança radical. Como é, o que milagre que aconteceu. O senador Osmar Dias, um defensor da agricultura, do agronegócio, pulou completamente de lado e está dizendo que é mil maravilhas. Feijão disparando o preço. Por que que está disparando o preço? Por quê? Tem sim um motivo. Porque na hora quando, nas últimas colheitas, o governo federal não fez o leilão que competia a ele, fazer leilão para melhorar o preço para o produtor, mas ele deixou. Os atendedores compraram, os sinalistas compraram, ficaram com feijão, estocaram. E aí, o que aconteceu? O agricultor lá de São Paulo, o agricultor da Bahia, não plantou feijão. Agora é 200, 300 reais um saco de feijão? Vereador, permita a questão claro do... Claro que permite. Passa só um minutinho. Com prazer. Até a questão do Globo Rural no domingo, quem teve a oportunidade de assistir, lá na Bahia, o pessoal está colhendo feijão, diminuiu a produção, razão pela qual há essa escassez, e aqui no Sul não há produção, não devido à estiagem, o produtor, não, nesses últimos dias, não consegue plantar, razão pela qual o mercado, nesses últimos 20 dias, vem reagindo, e há probabilidade de chegar até R$300 a saca de feijão. Hoje, em Vaiporã, já está o Carioquinha em torno de R$180 a saca. Uma parte, vereador. Claro, com prazer. Eu, agora há pouco o senhor falou, o senhor reclama que o trigo está barato, está de graça. Reclama que o feijão está muito caro. Aonde nós vamos chegar? Se chegasse numa... Agora vamos voltar lá atrás. Alguns dias atrás, nós conversando, o senhor disse que, ou tentou me convencer, que tudo isso iniciou no tempo de Fernando Henrique. Que simplesmente isso é uma continuidade que Lula está fazendo com o Fernando Henrique. Que essa melhoria do Brasil iniciou com o Fernando Henrique. É uma continuidade, o senhor mesmo disse para mim. E agora o senhor diz isso? Meu Deus, está tão fácil. 8 anos do governo Lula. Plano real. Quem fez? Mas prestem atenção. Não plantaram feijão, sim. O que plantaram, muito pouco. E aqui não iam plantar no inverno. Aqui não planta feijão no inverno. Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná não planta feijão no inverno. O que diminuiu a planta foi São Paulo, lá diminuiu as áreas de plantio, por isso que não tem, aqui não teria mesmo. Claro que está atrasando agora a planta, que vai ser plantada agora em setembro, seria a época de começar a plantar, tem uma previsão de chuva para amanhã, eu acredito que bem essa chuva vai ser plantada. Só que, prestem atenção, vereador Adir, não tem feijão no mercado para semente. Vão importar feijão da Argentina e da China? Agora, vão me dizer que, o que, que era atrás que tem que ser feito, e eu critico e falo. O que, que é a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento? Ela tem que entrar no mercado, quando o produtor, o preço está lá embaixo, ela tem que entrar no mercado e adquirir feijão, e entra no leilão, que sobe o preço automaticamente. Aí ela faz o estoque regulador. E quando o feijão dispara o preço que está na mão do atravessador, a Conab, ela tem que jogar feijão no mercado para diminuir o preço para o produto, para o consumidor. O que eu quero dizer, e sempre falei aqui bem claro, não me interessa comprar feijão a 50, 60 reais a saca do produtor. Eu não. Mas também não me interessa pagar R$300. Tem que ter um equilíbrio. Tem que ser bom para os dois lados. Bom para o consumidor e bom para o produtor. Agora, está aqui essa desgraça aí. Agora, o pouco que vai ter... Essa barbaridade. Mas, me permita pois a parte, Carajão. Carajão, eu sempre admirei a tua pessoa, pelo que você fala, na verdade. Eu acho que todos conhecem você, sabem que você procura ser o mais honesto nas tuas palavras. E eu concordo em grande parte com aquilo que você falou. Agora, isso não é nenhuma novidade para todos nós, Carajão, da questão da política como ela é. Eu cada vez mais digo, político assim... verdadeiro, aquela alma, eu diria assim, santa, se é que eu posso utilizar esse termo, é raro, é raridade. Na política, Carijó, a posição que existe é a posição do poder. Ou seja, é aquilo que interessa para mim, para o meu grupo, ou para mim se manter no poder. Isso é uma coisa que se tornou normal na política. A questão de estar com o Lula hoje, não estar com o Lula, é único e exclusivamente interesse. A questão do Zampier ter ido lá acertado, exigido isso, não contraria em nada aquilo que a gente vivencia no dia a dia na política. A questão do Osmar hoje, tá, com o Lula, é interesse político, interesse de ser governador do Paraná. Nós observávamos no passado que tinha até um adesivo com relação ao Lula, era praga, não sei do que, lembra do adesivo que tinha? Até o... Praga da Lavoura. Praga da Lavoura. Então, quando você vê um negócio desse, eu faço parte de um grupo e estou com o grupo lá. Mas, tenho certeza absoluta, eu estou sendo honesto aqui, eu estou com esse grupo tem interesse político. Interesse de buscar mais recursos, interesse de se manter na política, não tenha dúvida, não vamos ser ingênuos aqui de dizer que não. Agora, na verdade, você chegar e dizer, eu quero votar nesse porque esse só tem uma linha. Não vai encontrar. É raro. Nós não vamos ter aqui. Nós criticamos hoje aqui esse candidato e amanhã, de repente, estamos apoiando aqui. E tudo que você fala nessa câmera realmente está gravado. Seria até bonito você pegar todas as gravações e colocar aqui, desde o começo e o que está acontecendo agora. Seria incrível a questão da política. Mas realmente ela é dessa forma, vereador Canjó. A excelência já está há tanto tempo no mandato, sabe que é desse jeito mesmo. Não, vereador Hinaldo, eu sei, mas eu sei que é assim. O que eu quero dizer, eu ao menos, no meu ponto de vista, eu procuro ter uma coerência. O que eu quero dizer aqui, que eu estou surpreso, porque eu vi a vida inteira o senador Osmarzia defendendo o produtor. E, de repente, num dia para o outro, ele mudou completamente as opiniões dele. Quer dizer, que tudo que estava lá atrás, fiquei em dúvida. Para lá, ele estava. Eu sei, eu já falei aqui na tribuna, vereador Adir, todos querem, almejam um grupo. Aqui em Pitanga, os grupos políticos almejam pegar o poder. É mentira quando vem e dizem, é nós queremos defender Pitanga. Esse é discursinho bonito. Todo mundo quer defender poder, mas é verdade. E querem pegar e... Mas é normal isso. E governo do Estado é a mesma coisa. Outro quer pegar o Estado, porque vai pegar isso, vai pegar aquilo. Agora, o que é apoiamento? Esse apoiamento do prefeito? Todo mundo sabe. E, sinceramente, eu tenho, particularmente fora de política, o Zampier, tenho amizade com ele. Eu me dou bem com o Zampier. Tem os pontos que eu admiro, claro. Mas foi lá num candidato, não conseguiu. Foi no outro, prometeram. Quem está lá atrás promete até não sei o quê. Os Mardis prometeu. Lógico que foi. E daí veio aqui, e eu também não concordo com o que ele falou na rádio, que eu escutei. Eu escutei outro programa, Juscelino. O programa tem audiência. É bem escutado. E lá no interior, eu estou pensando no interior. Eu vou dizer o que eu vou falar lá. Não gostaram do pronunciamento. Por agora vou, porque eu não vou silêncio. Baixou muito o nível. Os sem vergonhas, eu não sei quem que é. Uma parte, vereador. Foi é louco. Que ele falasse o nome da pessoa, né? Seria tão simples. Eu quero chegar lá. Eu, por exemplo, se eu falar isso, eu digo o nome. Eu digo o nome. Agora, papel de vereador é fiscalizar, sim. Isso é verdade. Agora, cada um faz a análise que quiser. Agora, eu não usaria aqueles termos, porque... Agora, o apoiamento, tem gente que já mudou de lado. Nos Mardias já perdeu os votos também. Podem ter, podem crer, vereador, que eu garanto. E tem aqueles candidatos ainda, até deputado que eles balam para cá e eles balam para lá, né? E outra coisa, me perdoe, o Zé Pierre como prefeito. Mas um prefeito apoiar um candidato a governador 15 dias antes da eleição, se isso não está em cima do muro, então não existe muro. Então eu não sei o que, que é. Porque 15 dias antes é ficar em cima do muro, sim. Devia ter posição. A minha conduta aqui, eu quero ser coerente. Eu sempre venho aqui e falo. Falei desde o começo do candidato isso. Por que, que eu sou? Por causa disso. Eu sempre tive meus posicionamentos e deixo claro. O meu eleitor, eu quero que ele saiba por que lado eu estou. Nem todos vão me acompanhar, mas tem algum que acompanhar? Beleza. Mas ficou bem claro. Agora, eu quero torcer que ganhe quem ganhar. A eleição praticamente está decidida, a Dilma ganha a eleição. Todo mundo já vê, está na cara. A tendência, as pesquisas são feitas, prestem atenção, as pesquisas são feitas nas cidades Não vai ninguém nessas pesquisas de governador, presidente lá no interior, porque toda a região não foi ninguém fazer uma pesquisa. E lá tem Beto Richa aos montes. Não se esqueçam, a revolta do agricultor é Douradinho. Vossa Excelência sabe, a maioria do produtor que era, está revoltado com o Osmar. Aí que vai dar uma diferença, presta atenção nisso aí. O Beto Richa tem uma grande experiência na agricultura, nobre vereador. Ele tem boa intenção na agricultura, como ele foi um bom prefeito de capital, e Osmar tem uma boa conduta também. Só foi senador. E não foi governador. Secretário. E não foi prefeito. E foi secretário de Agricultura. E comprou vaca do Uruguai, mas comprou aqui de pitanga e vendeu para um agricultor. Eu não queria falar, mas vou falar. E provo isso. O Carjó está falando e provo. Vereador, tem mais 10 minutos, senhor. Eu provo. Osmar Dias, secretário da Agricultura do Paraná. Foi comprar gado, vacas de leite no Uruguai e vendeu vacas aqui de pitanga para os produtores. E o Carijó fala e sustenta. É. Então vejam bem. O que eu estou dizendo, que eu não entendo, eu sei que política tem que ceder, tem que discutir, eu sei disso. Mas também estou falando porque estou falando com o povo lá do interior. O que tem de produtor cuspindo fogo pelas ventas por causa dessa mudança dele de posição, não é brincadeira. Porque, olhem bem, a agricultura brasileira não está bem. Colher 300 sacas de milho e dizer que para o produtor... troca 10 por meia dúzia e dizer que a agricultura está boa? Milho está levantando o preço agora para incentivar a plantar, porque o Paraná vai reduzir 15% da área de plantio, o Rio Grande do Sul vai reduzir. O Brasil, no total, no Brasil vai diminuir 6,8%. Isso é, aí que está. Então agora, o preço vai lá para cima, por causa disso. Na hora que plantar, se negociar, a frente derruba lá embaixo. Política de cambial. Que mexe com o preço do produtor. Assiste o que está acontecendo nesse país. A indústria está perdendo espaço, estão importando o que é mais vantajoso importar do que produzir no Brasil. Gente, o cidadão vem dizer que esse governo está bom? Para mim, não está bom. Para o Brasil, para o futuro, não está bom. Para mim, eu não vejo nesse ângulo. Muito obrigado pela atenção de todos. Está livre da palavra, senhor vereador. Peço a palavra, senhor presidente. Como se diz, senhor. Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores, Neuza, Ditinho, vereador Enetes, nós costumeiramente chamava ele aqui de pouca sombra, né? Jane Silvestrin, Kolinski, Juscelino, doutor Rodrigo, a imprensa que nos ouve aí, não sei, acredito que só a Rádio Pitanga, mas a Poema deve estar escutando também, né? Não está presente aqui como está a Rádio Pitanga aqui, né? Mas a gente agradece também eles estarem ouvindo aqui, preparando as matérias para amanhã. E, enfim, todas as pessoas que nos ouvem pela internet. Eu só gostaria de fazer alguns comentários com relação realmente àquele dia lá na Rádio Pitanga. Eu até estava lá no dia que o Zampieri estava sendo entrevistado também pelo nobre Juscelino ali, realmente aconteceu alguns fatos lá, mas o que as pessoas não sabem, na verdade, pelo conhecimento que eu tomei, não sei se de repente o conhecimento que eu tenho é verdadeiro ou não, mas vou falar pelo que me passaram aqui, que essa pessoa realmente, ela vai lá, mas o que ela fica comentando e falando lá, que é o problema. Eu não vou ficar citando nomes aqui, nem citar o que ela está falando lá, se é que é verdade. Mas o que ela comenta lá é bastante grave também. Grave. Não são os vereadores. Não tem absolutamente... o prefeito não se referiu aos vereadores. De forma alguma, podem... Só uma parte, vereador. Não, quando eu até disse que partindo do prefeito... Agora, vereador, me desculpe, vereador, mas essa pessoa, né? Certo, o prefeito vai falar, sei lá o nome, eu não sei se o senhor sabe ou não, mas deve ser uma pessoa muito importante dentro do município, dentro do estado, para dar tanto valor assim para o prefeito, chegar a fazer um pronunciamento daquela maneira, por causa de uma pessoa está fazendo comentário. Vereador, quantas pessoas fizeram comentários sobre IPTU? Uma ponte deixou ele desse tipo? Então, veja bem, então eu digo, não, deve ser uma ponte, uma pessoa muito importante, que faz uma diferença incrível, tanto naquela região como aqui no município de Ipitanga, para chegar àquele ponto que ele falou. Agora, quando que eu estou falando, que se não é os vereadores, se não é nenhum de nós, né, que ele falou isso, até ainda bem, né, porque eu já estava cansado de escutar tudo isso, mas a gente faz parte, porque é a nossa obrigação fiscalizar. Mas uma pessoa, eu queria saber, se o senhor puder falar ou até perguntar para ele, para nos passar, quem seria essa pessoa? Eu sei o nome, mas eu não vou falar. Eu acho que é uma questão, por questão ética, realmente, com relação à pessoa, até porque não tem autorização dela, muito menos de quem mencionou o nome dela para mim. Mas que realmente, ela tem sua importância, sim, não é uma, é uma pessoa, eu diria assim, até pública, é, pelo passado. Sim, vereador? Me permite? Já agradecer, né, vereador Rino? De tudo isso aqui ainda, com tudo isso aqui, aquele programa, a feitura, se ela paga, por mês, para divulgar as coisas do município. Tinha falado as coisas realmente estão sendo feitas no município. Agora, usar um espaço, com uma audiência daquelas, para baixar nível também, não, acho que não é aconselhável. Eu acho que tinha que ficar mais naquela linha de conduta de divulgar as coisas do município. Agora, fiquei lá para criticar A ou B, eu acho que com dinheiro público, pagando o horário e emissora de rádio, para criticar A ou B, eu acho que também não é válido. Eu acho que tinha que ser melhor repensado nessa parte. Eu concordo com o vereador. Só digo uma coisa, todo mundo sabe do comportamento, do temperamento do prefeito Jean-Pierre. O que ele tem de falar, realmente ele fala. Tem pessoas que observam uma coisa e guardam, não tem, às vezes, coragem de falar isso aqui, e saem fazendo comentários ali, futriquinhas, é, em grupinhos ali, realmente chega na frente da gente e não tem essa coragem de falar. Realmente, ele acaba exagerando, às vezes até exagera. Mas sempre procura ser verdadeiro naquilo que está falando, ou seja, o que aconteceu realmente ele relata e fala mesmo. Às vezes acaba até pagando por isso, mas que realmente mostra personalidade e coragem de falar esse tipo de coisa. Agora, não há dúvida, na verdade, de que a política, na verdade, mexe com os nervos agora. Não tenha dúvida. E cada um tem o seu lado, cada um defende o seu candidato. E, às vezes, nessa questão, prevalece muito mais a razão do que o próprio coração. Se você for falar em razão, em coração, muitos não votariam em quem vão votar. E não vota por quê? Porque faz parte de um grupo, porque, de repente, tem um interesse que ele defende, porque tem uma perspectiva lá na frente com este ou com aquele. Então, ele acaba optando, mesmo contrariando a própria vontade dele, o próprio desejo de votar neste ou naquele candidato. Eu falo aqui sem ter receio de qualquer tipo de comentário. Já votei em candidato, na verdade. Se fosse ver realmente pela identificação, pelo coração, eu não votaria. Mas quando você faz parte de um grupo, eu acho que tem que seguir o grupo. Se o grupo apoia fulano de tal, é fulano de tal que nós vamos apoiar. Eu faço parte de um grupo, do grupo do prefeito. Então, se o prefeito decidiu apoiar é o Osmar que eu vou apoiar. Se decidiu apoiar o André, é o André. Se decidiu o Artagão, é o Artagão. Eu tenho algumas objeções com relação ao governo federal. Este eu tenho, realmente. Não com relação à administração em si. Que eu acho que se for verificar no governo Lula, na totalidade do trabalho dele, realmente, eu acho que a aprovação dele, não nesses números, que realmente isso é coisa para fenômeno. E hoje o Lula realmente é um fenômeno na política brasileira. Isso aí ninguém nega. Isso, alguém que tem uma aprovação de 96%, considerando ótimo e irregular, é algo assim, não sei se nós, enquanto vivos, veremos algo dessa natureza. E aí entra outra situação que foi discutida entre o Carejó e com relação a questão, e o Adir colocou, estavam discutindo a questão do Osmar e do Beto, um é bom para a agricultura, outro não é. O Lula, na verdade, talvez o maior mérito do Lula não foi por ele ser bom nisso ou bom naquilo. Foi por ele ter competência de escolher os seus ministros. Há muito tempo no passado, não sei se alguém acompanhou, a gente sempre fica um pé atrás quando se diz assim, escolheu o melhor prefeito do país, o melhor prefeito e tal. Mas teve uma oportunidade que um prefeito do Nordeste, naquela época, analfabeto, totalmente analfabeto, eu não lembro agora o nome nem a cidade, foi escolhido duas vezes seguida o melhor prefeito do país. Mas o grupo que assessorava, os seus secretários, era de extrema competência. Eu acho que certificado de curso superior não prova realmente que você vai ser um exímio administrador, um exímio prefeito, exímio governador ou presidente. De forma alguma, tem muita gente com certificado de terceiro grau aí, que a gente observa aí o quanto estão indo mal e são incapazes realmente de gerenciar, de repente, um município, um estado, uma união. Então, isso, o fato de ter curso superior é importante, mas não é tudo realmente. Se o Lula hoje é o que é, é porque realmente ele teve uma capacidade muito grande. Eu tenho uma pessoa, realmente, ela foi, até foi, saiu do Ministério da Fazenda, mas eu ainda considero até hoje, com tudo aquilo que houve, que foi o ministro Palocci. Eu acho que aquele ministro, aquele era o presidente do Brasil. Você não se envolve naqueles problemas. O problema dele não é o trabalho e a competência dele. O problema é essas outras coisinhas que acontecem, que está acontecendo, que aconteceu agora com a chefe da Casa Civil. Fique à vontade. Permite, eu gostaria só de dizer que eu continuo acreditando na justiça. E todos nós que exercemos um cargo público, tanto que a nível de município, os estaduais, os federais, quando erram, tem que pagar. Eles têm que... justiça tem para isso. E depois que a justiça fez uma limpa lá em Dourados, prendendo o prefeito, prendendo o vice, prendendo o presidente da Câmara, prendendo os 9 vereadores, prendendo a vice-prefeita, a primeira-dama, enfim, e mais o departamento jurídico, eu passei a acreditar que nós temos justiça ainda nesse país. E não importa se é pessoas que não têm exercendo função pública ou aqueles que exercem. Todos têm que pagar pelos seus erros, porque sempre falei, continuo. E eu não mudei de pensamento, vereador Carijó. Continuo defendendo os agricultores, continuo defendendo a honestidade, porque todos aqueles que exercem cargo público e erram, têm que pagar. E a justiça demonstrou isso quando prendeu até um governador que foi solto ontem, né? Mas que ele vai continuar respondendo à justiça. Muito obrigado pela parte. Eu agradeço. Uma parte, vereador. Realmente, até quando o nosso colega, o vereador Carijó, admitiu até que Dilma ganha até no primeiro turno, a possibilidade é grande dela ganhar no primeiro turno. E também, quando o senhor fala sobre Lula, dessa maneira de ser, dessa maneira de administrar um país, eu acho interessante, mais um ponto positivo a favor de Osmar, pelo fato de ele estar nesta coligação, de fazer parte dessa coligação, já que nós teremos a presidente, já teremos a presidente do Brasil, quase que já está certo que ela já é a nossa presidente, porque nas pesquisas já estão adiantando tudo, de certa forma, como o senhor mesmo disse, 94%, 96% de aprovação. Então, Osmar, de certa forma, seria mais interessante para nós agora. Agora, para o futuro, é claro, o Beto, uma pessoa sensacional, uma pessoa, como tem ocasiões, tem épocas de administrações, que nós estamos de um lado, mas não, estou ao lado do povo. É natural que você pensa, que você tem uma linha, de uma maneira de você pensar, que pende melhor para certas pessoas. Então é isso que eu quero dizer, que a gente fica numa situação, às vezes, sem saber até para onde ir. Porque esse lugar que nós estamos hoje, políticos, quando a gente fala até numa parte difícil de entender o que é ser político, né, quando a gente se envergonha às vezes com alguns, como o senhor mesmo disse do Palocci, infelizmente houve coisas na política que direcionou para um rumo que poderia ser hoje até mesmo presidente, pela inteligência e pela competência que tem. Então eu acho que ainda hoje o Osmar seria a opção certa para nós no governo do Paraná. A grande verdade é o seguinte, hoje... Na verdade, o Lula decide a eleição para presidente, decida a eleição para governo em quase todo esse país, tirando uma ou outra exceção. Mas acho que a exceção maior hoje é Minas Gerais, que realmente o candidato do Lula estava lá em cima e o do Aécio Neves virou e realmente a possibilidade de ganhar no primeiro turno lá é grande. Mas a região sul, que é uma região ruim para o Lula, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que é uma região ruim, e São Paulo, mas principalmente esses três estados aqui, mostra que não sei que ruim que é, né? Porque o homem vem um dia, fala 20, 30 minutos lá e realmente o povo tem uma admiração por ele monstruosa. É algo que a gente não tem como esconder. É um presidente que... Eu já permito que eu já... É um presidente que, se for analisar no geral, é um bom presidente. Tem as falhas. Talvez precisava trabalhar melhor realmente, Carijó, na questão da agricultura. Mas que, no geral, e quando você fala em governo, a gente sempre tem na mente o seguinte, que governo é para quem precisa. Governo não é para quem não precisa. Isso é simplificando todos os atos de um presidente. É claro que o presidente tem que governar para todos, tem que estabelecer regra para todos. Mas o foco dele tem que ser aqueles menos privilegiados pela vida. E nessa questão, o Lula realmente pegou muito forte. A questão das pessoas menos favorecidas pela vida foram atingidas maciçamente. E hoje você criticar o Lula por uma dessas pessoas, você corre o risco grande de ser até agredido. Tem pessoas realmente, o Lula é venerado, o Lula é endeusado, o Lula é parecido com aquilo que o Ribas Carli falou um dia lá em Guarapó, pelo que me contaram. Que Deus era 10, mas ele era 11. E o Lula é meio parecido com isso. É impressionante. No Paraná, todos os números apontavam que o índice de aprovação dele não era aquilo que se coloca aí a nível nacional. Mas em Foz do Iguaçu, em 30 minutos falando, ele mudou 12% na pesquisa. 12%. Vai mudar 10%, 20%, vocês não têm dúvida. Essas duas vindas ainda para o Paraná, para mim decidiu a eleição. Eu acho que Osmar, só por Deus para tirar a eleição de quem é Beto Richo. Pode falar. É, realmente eu acho que o Lula ele é carismático, ele tem um poder de convencer as pessoas. É realmente extraordinário. Mas eu quero dar uma esclarecida também aqui, aproveitando essa parte. Que eu disse que quem mudou de opinião, que acho que mudou muito assim, de opinião radical, foi Osmar. Osmar mudou. O vereador Adir sempre foi admirador dele, sempre foi a opinião dele. Isso que sempre foi Dilma, estou dizendo. Estou dizendo que Osmar que mudou muito ligeiro a opinião dele. Que nos dias sobre a agricultura brasileira, isso que foi o meu ponto de vista que eu coloquei. Mas deixa eu colocar. O Lula acho que veio mais no Paraná agora na campanha do que veio nos outros anos de mandato de governo dele. Estranho. É estranho também. É, tem umas coisas do governo Lula que é difícil de entender. O cidadão está morando de fila esperando para fazer cirurgia, espera 3 meses, 60 dias para chegar a vez para fazer cirurgia. Mas vota no Lula, tá bom. Engraçado, isso não é cobrado. Mas dos prefeitos cobra. Dos prefeitos do Brasil, todo mundo cobra. Mas e essas coisas aqui? Nós não temos de cobrar também? Será que tá bom isso aí? Não está faltando esclarecer melhor a população nesse sentido aí? Os juros extraordinários. O combustível são autossuficiente, mas nosso combustível é caríssimo. Lá no Paraguai não tem uma gota de petróleo, mas sai mais barato que aqui. O automóvel, o mesmo rolo daqui, sai bem mais barato lá, vai daqui para lá, se tiver identidade, vai comprar, vai ganhar 12 mil na compra. Uma caminhonete que custa 100 e poucos reais aqui, lá, aqui custa 68 no Paraguai. E tá bom assim? Então tá bom. Obrigado. A única coisa que eu coloco, vereador Carijó, que eu acho que o Osmar não seria louco, na verdade, de deixar de ter o apoio do Lula. Eu acho que, em sã consciência, no país, nenhum candidato aí... Mais 5 minutos, vereador. Pô, isso é perseguição, pro Carijó você deu 10, cara. O Carijó é mais velho, nesse caso. Então nenhum candidato seria louco. Eu acredito que o Beto Richo estivesse nessa possibilidade também faria, Carijó. É interesse político, não vamos esconder. O Osmar quer ganhar a eleição, e para ganhar a eleição, você submete a mudar a própria opinião, não tenha dúvida disso. O Beto Richa faria isso também. Não tenha dúvida. O Zampierre não escolheu Osmar Dias. Ele está pensando no quê? Eu tenho um André, que é de dentro da casa da Dilma. Eu vou apoiar quem? É óbvio que é a Dilma. De repente, no coração dele, não quer a Dilma. Não quer a Dilma. Mas ele não é louco como o prefeito de Pitanga, pensando em Pitanga. Tem que apoiar. Ele apoia o Artagão. O Artagão apoia o Osmar. O Artagão esteve junto com o Zampierre conversando com o Osmar. O Osmar apoia a Dilma. Então, se o prefeito não fizesse isso, me perdoa, você foi há 15 dias da eleição, ou você foi há 30, ou 2 meses, tem uma decisão, e essa decisão ela foi pensada com um grupo também, foi pensada imaginando o futuro para Pitanga, tem o Zuc também, que o Adir apoiam aí, o Miqueleto, que todos estão com o Osmar, bons deputados, nós temos bons deputados em Pitanga, não tenha dúvida disso. Hã? O vice do Osmar é PMDB, como o vereador Meia colocou, Rocha Loures aqui. Então, na verdade, se você for ver, na verdade, discutir a razão, é isso. E não poderia o Zampierre ter agido diferente. Poderia até ter agido antes, poderia, mas ele tinha um grupo, ele estava conversando com um grupo, tem deputados, tem... Ou seja, eu acho que ele veio no momento, agiu no momento certo. E não tenha dúvida que a quantidade de votos do Artagão que Pitanga vai aumentar muito. Você pode ter certeza absoluta. Quem foi na reunião ontem e observou, vai aumentar muito os votos do Artagão. Historicamente, do Osmar. Historicamente, o Osmar perde Pitanga, né? Perdeu nas últimas eleições. E nós veremos o resultado agora. Pode ter certeza absoluta disso. As pesquisas já dizem isso. Permite. Na última eleição, nós tínhamos 10, 12 pessoas trabalhando contra exatamente o prefeito e a Câmara, todos os vereadores trabalhando. Né? É grupo, né? É grupo. Por isso que eu digo, Adir, na verdade, o que acontece aqui? Cada um de nós aqui fazemos parte de um grupo. Observe dentro desse grupo se há uma ovelha desgarrada, se há uma ou outra. Portanto, o Carijó está num grupo. Vejam se quase todos não estão apoiando os mesmos. Você acha que para apoiar eles fizeram uma análise assim, extremamente profunda, onde observaram que realmente não há manchas nenhuma? O Beto, eu não tenho, mas eu escutei uma reportagem essa semana, que o Beto foi a favor lá de pedágio, foi a favor nas aprovações lá, quando o deputado saiu nos noticiários. O Beto também foi a favor de uma outra situação, em que realmente não era o interesse. Então, se você olhar, se você pegar todos, você vai ter... Não tenha dúvida, se pegar nós, vereadores, e analisar nosso posicionamento aqui, muitas das vezes nosso posicionamento, os nossos apoios, são muito mais vinculados aos grupos do que o nosso próprio desejo. Se não há dúvida, o Adir faz parte de um grupo e estão fechados com o grupo. O Meco também, eu também. Me permite, uma parte, que o presidente está bondoso hoje, está generoso, ele vai te dar um pouco. Para mais 10 aqui. Ele, veja bem, me perdi agora. Me fugiu o raciocínio. Pode continuar, que eu dei Então, uma parte. Análise dos candidatos? Uma parte, vereador, até ele voltar então, ao raciocínio. É a amnésia que está dando. Se for para nós analisarmos. Os que estão escutando aqui, é uma brincadeira. Vereador. Vereador, se for para nós analisarmos aqui, o senhor fala em grupo, a ovelha. Posso? A ovelha desgarrada hoje do grupo do prefeito seria o Edilson Weiss, que continua com o Beto Richa e diz que não abre mão. Pelo menos foi o que ele disse, não sei se de ontem para cá ele mudou de opinião, mas ele que disse que continuaria, que não iria com o grupo a partir do momento que o Zampierre, que é o prefeito, assumiu a campanha do Osmar. O Edilson é um cara muito emotivo, né? É um cara muito apaixonado por aquilo que ele gosta, né? Mas acho que já foi seduzido pela razão e pelo interesse do povo de Pitanga. Me permite só para fazer o raciocínio, então? Vejo bem, vereador Aguinaldo, o silêncio colocou. Olha teus pontos, eu sou assim meio... Eu tenho horas, acho que não sei se estou ficando velho, ficando enjoado mesmo. A dívida do Bom Estado. A dívida do Bom Estado. Que é violenta, presidente. Violenta. Quanto tempo faz que foi decidido lá que o Paraná tinha razão na história? E deixaram só agora a decisão política. Daí Osmar ficou... Senão, não, o Pessuti. Então, vejo bem, Então não tinha jogo político. Tinha jogo político, tinha interesse político e não tinha interesse do Estado. Então, o Paraná tinha interesse mesmo lá de trás já. Porque aquilo é uma vergonha a decisão que tomaram dessa maneira. Manobraram, manobraram para deixar que... Ah, foi fulano que decidiu. Bom, o Paraná pagou. Obrigado. Vereador, uma parte, mais uma parte. Tem mais 3 minutos, vereador. Já foi para 8. Essa é a mesma coisa que aquele asfalto assim encruzilhado. Deixaram, deixaram, deixaram. E quem que fez, vereador? Então, não é que às vezes que é tão difícil de conseguir as coisas que tem que comover alguns políticos para que consiga. É, então, são coisas assim que vão acontecendo e a gente vai... Cara, Jó, se você estivesse apoiando Osmar, provavelmente estaria falando o mesmo que eu estou falando aqui. Se eu estivesse aí sentado no teu lugar, eu estaria falando aquilo que você acabou de falar agora. Chama-se interesse político, ponto final. Só para finalizar. Se ele está se defendendo da agricultura, que ele sempre tem peito, tá, porque eu defendo. Só, como foi falado assim, nas liberações, estamos no final, né? Osmar, mas para mim foi uma grande oportunidade de ser liberado pela Caixa Econômica hoje esses valores que vai ser utilizado pelo município e serão repassados à comunidade Quarteirão Aparecida. Então, eu não esperava que fosse nessa data. Mas chegou. Então, eu levarei à comunidade essa boa novidade. Vocês imaginam, tem 25 milhões. Parte já veio e parte está empenhado junto ao Estado do Paraná e junto à União. Recurso que o André Vargas conseguiu e que o Artagão conseguiu. Mas que precisa do governo. Tem a sede de microrregião aqui, cuja lei já foi aprovada e o PSUT assinou. Mas não é só criar a sede precisa ser estruturada. E para que seja estruturada, tem que ter a mão do governo do Estado. Então... Não, só uma... O senhor falou da região administrativa. Fique à vontade, cara. O senhor falou da região administrativa, mas parece que o candidato Rossoni, parece que falou no discurso aqui, que ele vai conseguir a região administrativa da Pitanga? Ah, o Rossoni, na verdade, o que aconteceu com o Rossoni, então, cara? Não, o Rossoni que disse no... O Rossoni, acho que ele está com tanto... trauma da Pitanga, rapaz, e do helicóptero, já foram embora faz hora. Fique à vontade, cara. Eu gostaria muito, que eu tenho uma admiração pelo PSUT, que ele falou, quando eu representei o prefeito, lá na Expo Salete, em 2008, que quando ele assumiria o governo, os 9 meses, ele assumiu, ele ia assinar a autorização para fazer o calçamento lá da asfalto da 5, passando pela Lagoa Verde, ligando a Vila Nova, que é uma reivindicação da comunidade. Não tem 1 milhão, 1 milhão e 200. Mas para o Atlético, ele com Lula 90 milhões saiu, não sei como. Então essas coisas são um cara revoltado. Para clube lá, não sei, é milhões. Mas aquilo lá para o povo ali, ó, que é leite e aluno, não tem. Para a nossa região lá. Agora, Carijó, esse é só revoltado. Na verdade, a política, se você for ver, ela tem muita organização e planejamento. Agora, me perdoa o que fizeram com o Beto Rich em Pitanga. Que falta de organização, que tristeza para um candidato a presidente passar o que ele passou aqui em Pitanga. É, esse candidato que guardou o Beto Rich. Como já todo mundo falou aqui, nós temos 2 bons candidatos no Paraná, não tenha dúvida, os 2 são bons. O passado deles, fala por eles. Mas o que fizeram com o Beto Rich, a coordenação, não sei quem é a coordenação, que a gente sabe de algumas pessoas que apoiam, mas eu diria que o PSDB, na verdade, não, jamais deveria primeiro escolher um horário daquele. Era preferível que não viesse, porque o efeito foi extremamente negativo e é correria, mas correria tem que ser organizada. Nenhum corredor corre desorganizadamente, porque a tendência é ficar para trás. Então, o que aconteceu? Absurdo. Eu passei no horário lá, achei que eles estavam se organizando, que ia ser... Logo em seguida, alguns minutos, falaram que o Beto Rich já esteve lá e foi embora. Você não tem os cabos eleitoral e as bandeirinhas lá, cara? Ia falar para que a pracinha, somente para a pracinha. Então, realmente, pensando no ser humano, no Beto, eu acho que ele deve ter saído daqui extremamente frustrado. Eu acho que foi de uma falta de organização e planejamento essa vinda do Beto. Então, que levasse ele a visitar o comércio, andar no comércio, teria sido muito melhor do que expor ele e colocar num palanque. É uma pena ter feito isso com o ser humano, seja qual for. Mas o que fizeram com o Beto aqui... É dessa forma que realmente pretende ganhar a eleição. Presença do palanque, cara. Está livre o uso da palavra, senhor vereador. Ninguém mais quer fazer uso da palavra, passamos para a ordem do dia. Matéria da ordem do dia. Em segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 7/2010, altera a lei complementar número 6/2007, lei de edificações e das outras providências. Em segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 8/2010, instituiu o Estatuto Municipal Micro e da Pequena Empresa e introduz dispositivos específicos no Código Tributário Municipal e das outras providências. Em única discussão e votação do projeto de lei complementar número 9/2010, concede remissão de crédito tributário da taxa de combate a incêndio e da forma que específica. Matéria do ordem do dia, senhor. Em segunda discussão, votação, projeto de lei complementar número 7/2010. Em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado. Em segunda discussão e votação, projeto de lei complementar número 8/2010. Em discussão. Eu pedi para ler esse projeto. O número 8? É, número 8. Só um resumo. O resumo, ou até a justificativa. Finalidade para alterar o membro do estatuto. Não é isso aí. Não. O projeto da 23. José, da 23, mas foi falado, isso aqui foi discutido. Justificativo. O presente projeto visa fomentar o desenvolvimento local, o qual busca incentivar, regulamentar, por meio de lei, tratamento diferenciado das micro e pequenas empresas do município de Ipitanga. A aprovação da lei geral municipal traz um grande bônus ao aspecto político e social, trazendo ainda o apoio de micro e pequenos empresários e que tange a abertura e permanência de tais empresas no contexto local, trazendo maior empregabilidade e associativismo no eixo agroindustrial e demais atividades desenvolvimentais atreladas à área comercial, industrial e ou de serviço. Diante da tal prerrogativa, solicita-se a aprovação do projeto em questão e a justificativa. Obrigado. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado. Em única discussão e votação, projeto de lei complementar número 9/2010. Em discussão. Em votação. Senhor vereador, pode? Esse projeto aqui refere-se ainda ao Código Tributário. Poderia leia a justificativa, senhor secretário. Submetemos a apreciação de Vossa Excelência anexo projeto de lei complementar que dispõe a respeito da remissão em 70% dos créditos tributários relativo à taxa de combate a incêndio, inclusive os espontaneamente denunciados pelo contribuinte, escritos ou não, em dívida ativa, ainda que ajuizados, cujos fatos geradores tenham ocorrido entre 1º de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010. A presente proposta, por objetivo, samear e os processos de constituição do crédito tributário, tendo em vista inabilitação da validade da lei complementar número 11/2010 ao exercício corrente. Em outras palavras, com o objetivo de ver aplicada as alíquotas trazidas pela lei complementar número 11/2010, tecnicamente se faz necessário a adição da lei concedendo a remissão aos contribuintes. Cumpre ainda salientar que a proposta apresentada importará em renúncia de receita tributária e com vistas a atender o artigo 14 da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, será considerada a estimativa de renúncia do projeto. Ante o exposto, o Poder Executivo requer seja o presente projeto encaminhado para oportuna apreciação em regime de urgência e, após as deliberações pertinentes, seja aprovado por Vossas Excelências, por atender o interesse público. Peço a palavra. Concedido, senhor. É, eu entendo que, quando foi feito esse Código Tributário, o qual foi aprovado pelos nobres pares, e o cálculo passou de 400 mil reais, que era, até então, o que entendia-se que pagava-se ao bombeiro. O gasto ano do bombeiro, taxa de incêndio, seria... Mas como foi achado esse erro, que mais uma vez erraram no Código Tributário, e como não pode ser feita a devolução por causa da renúncia de receita, nós agora votaremos a favor, é natural, e que seja bem explicado. Até peço, presidente, que seja feito até às rádios, que seja bem comunicado à população que, como a própria justificativa diz, as pessoas que pedirem de volta o dinheiro que pagaram mais, aí sim terão direito de receber o mesmo dinheiro, ou melhor, o dinheiro que foi pago 70% a mais. Então eu queria que fosse até... Porque essa devolução só vai poder ser feita a partir de que esse projeto de lei, que seria a remissão de crédito tributário, a devolução desse dinheiro, para não gerar uma renúncia de receita. Então peço mais uma vez aos comunicadores que façam esse comunicado às pessoas que já pagaram, aquelas pessoas que são costumadas a pagar certíssimo o seu IPTU, as suas taxas, que recebam novamente, que vão atrás para receber da prefeitura essa cobrança a mais. Peço a palavra, senhor presidente. Conversei com a Maristela aqui, só para deixar bem claro do que se trata isso. Acontece, igual o vereador Meia colocou, na verdade, esses valores, que depois verificou-se que eram valores altos. Mas, na verdade, quem pagou o valor alto já pagou, né? E quem não pagou teria que pagar esse valor alto, porque essa mudança nós podemos fazer de um exercício para o outro orçamentário. Então, como não é possível, na verdade, neste exercício, você fazer essa alteração e já aplicar, então, tem que remir aqueles que vão pagar, para que aqueles que já pagaram possam receber a devolução. Ou seja, só com a remissão que eles vão poder solicitar a devolução. Ou seja, essas pessoas não vão pagar, essas que serão remidas, não vão pagar aquele valor. Só pela remissão. Porque, do contrário, só no próximo exercício. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. É realmente que a nossa população fique bem esclarecida, que muito foi falado após a votação que teria uma redução aí dos valores totais, e que fique bem esclarecido que será somente dessa taxa de incêndio. Muito obrigado. Está em discussão ainda. Em votação. Os vereadores que forem favor ao permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado. Passamos para explicações pessoais. O vereador poderá fazer uso da palavra pelo prazo de 3 minutos, por uma única vez, para manifestação sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão. 3 minutos, senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Eu quero pedir, se eu, talvez, usar algum termo que algum vereador não gostasse, mas eu quero deixar bem claro que nunca tive a intenção de agravar ninguém. E quero deixar bem claro que quando disse a mudança de posicionamento era sobre o senador Osmar Dias, que ele que mudou radicalmente. Isso foi, eu acho que eu deixei bem claro nesse sentido, sim. E agradecer a presença de todos que estão nessa noite aqui, a Rádio Pitanga, que está aqui, Lucelino, e demais pessoas que nos honram com suas presenças. Obrigado, senhor presidente. Peço a palavra, presidente. Qual seria, senhor? Também quero agradecer a presença de todos e dizer que a minha posição nessa casa sempre foi em defesa dos produtores e não importa o governo que esteja lá, pode ser o A, o B ou o C, eu sempre serei um crítico e estarei sempre ao lado dos produtores, porque eu vivo o dia a dia dos acontecimentos e não importa quem esteja lá, se será o Serra, se será a Dilma, se será aqui o Rich ou se será certamente os Mardias. A minha posição sempre será ao lado dos agricultores e continuarei a ser um crítico, porque quem trabalha no dia a dia merece ter a sua dignidade remunerada. E mais uma vez hoje estamos enfrentando uma questão do leite, nobre vereador, porque não é possível que quando nós estamos produzindo aqui, o governo faça importação de leite para cair o preço. Então, continuarei um crítico. Sempre farei os elogios necessários, tanto que se faça a nível de município, como a nível de Estado, como a nível do Governo Federal. Muito obrigado, senhor presidente. 3 minutos, senhores vereadores. Nada mais havendo, encerra a sessão, convocando a outra para o dia e horas regimentais.